sua rádio na internet. Eu tô ouvindo. 5, 4, 3, 2, 1. Começa agora mais um campeão de audiência. Aumente o volume do seu rádio. Está entrando no ar o programa Gerar da Unidade. Juntinhos com vocês, mais uma vez, diretamente aqui da Rádio Unidade Digital para todo o Brasil, para todo o Rio de Janeiro, para o mundo. Através da Rádio Unidade Digital, programa Gerar da Unidade no ar neste dia. E o Senhor nos dá um dia maravilhoso na presença de Deus, aonde o Senhor nos deu a condição de estarmos de pé. Aqui em Itaipuaçu, Maricá, Rio de Janeiro, agora Itaipuaçu 21 graus, friozinho gostoso nesta manhã. Manhã de segunda-feira, manhã de bênção, manhã de poder e autoridade do Espírito Santo. Manhã em que nós viveremos o avivar de Deus em nossas vidas. Eu sou o apóstolo Adonai Luiz Souza e eu vou com você até o horário das 12 horas em o nome de Jesus. De segunda a sexta-feira, a partir das 10 horas da manhã, você curte aqui e, lógico, participa também do programa Gerar da Unidade na Rádio Unidade Digital, aqui no Rio de Janeiro. E como diz a palavra de Deus em Provérbios 4, versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, guarda o teu coração na presença de Deus, porque verdadeiramente o Senhor tem um tempo de milagres para as nossas vidas. Para você está iniciando o teu dia, para você que já iniciou o dia, bom dia na bênção, bom dia na paz, que o mover apostólico de Jesus Cristo através do poder do Espírito Santo de Deus esteja adentrando aonde você estiver, seja no teu trabalho, na tua casa, agora no carro ou mesmo na rua, né, conectados com a gente 24 horas por dia aqui na Rádio Unidade Digital através do www.icaunidadecorpo.com.br ou mesmo baixando o aplicativo da Rádio Unidade Digital na Play Store. Você digita a Rádio Unidade Digital e você vai ver o nosso mascote Uni, baixa o aplicativo e você vai estar conectado ao vivo, conectado 24 horas por dia nesta rádio maravilhosa. E também participando do programa Gerar da Unidade de segunda a sexta-feira no horário das 10 horas da manhã. Você pode participar pelo 21 987 86 1298, 21 987 86 1298, e você manda o seu áudio, seu recadinho e nós vamos colocar ao vivo em o nome do Senhor Jesus, tá ok? Vamos iniciar então o programa Gerar da Unidade? Vamos iniciar em nome de Jesus agora 10 horas, 4 minutinhos. Não sai daí, chegando agora, Oficina G3, Matheus Azato, PG e Walter Lopes. A música Necessário. Não sai daí, começamos. Programa Gerar da Unidade está no ar. Avisa pra todo mundo, chegamos com tudo. Alcançando o nível máximo em audiência. Enquanto isso, a concorrência tá lá embaixo. Posso eu entrar no ventre de minha mãe e voltar a nascer? Sendo eu homem adulto, como pode isso aqui acontecer? Deus, quem é Mateus? Necessário. nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. O homem entende das coisas da carne, mas só Deus que entende do Espírito. Vizinha G3, Matheus Azato, PG e o Alto Lopes, necessário. Começando essa segunda-feira o programa Gerardo da Unidade no ar, pra todo mundo ao vivo. A música não para. Não para. Chegando agora a palavra antiga, feito de barro. Bom dia. Ah, levanta! Sou feito de barro, do pó dessa terra. O sopro de vida é o vento que sopra. Faço pra chegar na 15. Não, você quer chegar na 15? Pô, é fácil, ó. Você sabe onde fica aquela padaria? Como é que é o nome aí? Perto da loja do fio da... Como é que chama aquela loja lá, rapaz? Bom, você pega aquele muro verde em frente ao mercado do... Que fica aí perto daquele negócio que vende foto aí do... Não, ó, peraí. Fica mais fácil pegar aquela farmácia do coisinho. É droga... Ô, droga, esqueci o nome da farmácia, do rapaz. Faz o seguinte. Você chega até a rua do comércio, você segue mais uma, já é a 15. Se a sua empresa está precisando ser mais lembrada pelo consumidor, anuncie no rádio. O rádio informa, diverte e vende a sua marca. Rádio, todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia no rádio, vende mais. Anuncie no rádio. Estamos de volta com o programa. Gerar da Unidade, ao vivaço para você nessa segunda-feira maravilhosa que Deus nos dá. Você que está chegando agora, bom dia. Você está ligadinho no programa Gerar da Unidade pela Rádio Unidade Digital. Eu sou o apóstolo Adonai Luiz Souza e eu vou com você até às 12 horas em o nome do Senhor Jesus, ok? Chegando agora, Melodias Inesquecíveis. Vamos conferir? Melodias Inesquecíveis. Então, é o seguinte, minha gente. A melodia inesquecível do dia de hoje é uma melodia, assim, que marcou muitas eras no rock gospel brasileiro. Isto é, no rock, no que compete à música e o seu perfil, né, seu estilo, cantado de forma cristã, evangélica. E uma banda que se destacou muito no ano de 1993. Olha só o que eu tô te dizendo. Isso aqui é uma preciosidade, é uma pérola em questão de canções e estilo. Então, esta banda, que é a banda Kadosh, ela era a antiga banda Atos 2. Eu não sei se você lembra disso. Você que é cristão há bastante tempo. Então, esta banda, ela marcou muito, porque foi um mover de Deus, meio jovem, né, da galera jovem, principalmente objetivando a pregação do evangelho para salvar os jovens das drogas, né? E a banda Kadosh, que era a antiga Atos 2, lançou esta música que se chama Cristo Faz a Cabeça. É um rock mesmo, mas que foi uma ferramenta poderosa através do Espírito Santo com a palavra de Deus para alcançar muitos jovens. E deixa eu te falar um negócio. Eu sou prova disso. É, eu mesmo, Adonai. Eu sou prova disso. Porque foi exatamente em 1993 que eu voltei para Jesus. É, porque eu passei assim um tempo, né, vamos dizer, de revolte quando o Senhor Jesus recolheu o meu pai, pastor Camargo, e meus 12 para 13 anos foi muito difícil, foi muito complicado. E foi exatamente com aquela história que eu já te contei o meu testemunho em parte, né? Quando o Senhor me resgatou para a presença dele, principalmente me livrando do suicídio, né? Através do meu querido Leandro Maia, né, que está me ouvindo também agora, da LMA Tech. Um abração, primo, que Deus abençoe tua vida poderosamente. E eu reafirmei a minha vida com Deus em 1993, né? Porque eu já estava ouvindo alguns toques de rock, eu sempre gostei muito de rock. Um estilo que eu gostei muito, sou guitarrista, então não tem como, né? Músico, você sabe como é que é. Então, me chamou muito a atenção. E essa banda, essa música, eu fui ouvir lá para 1995 ou 94, não me lembro muito bem. E ela marcou muito, essa melodia inesquecível. Então a gente vai botar agora essa música, Banda Kadosh, antiga Atos 2. E a música, no quadro Melodias Inesquecíveis, Cristo Faz a Cabeça, do ano de 1993. Então vamos ouvir aí, Banda Kadosh, antiga Atos 2. Cristo Faz a Cabeça. Melodias Inesquecíveis. Atos 2. Cristo Faz a Cabeça. Faz a Cabeça. Cristo Faz a Cabeça e o Coração. Você. Fazem sua cabeça, a prostituição faz sua cabeça, a cocaína faz sua cabeça, Cristo fez sua cabeça, Cristo fez sua cabeça e o continue ligado. Já já, mais sucessos. Baixe seu aplicativo da Rádio Unidade Digital na Play Store. É simples, só colocar a Rádio Unidade Digital e escutar a melhor rádio do Brasil. Também pode nos escutar acessando nosso site www.unidadedigital.com.br icaunidadecorpo.com.br. Rádio Unidade Digital. 24 horas conectando Jesus ao seu coração. Agora você ouve Viagem Certa. Dicas para uma viagem segura com o seu carro. Vai fazer uma viagem longa de carro? Não pense em dirigir todo o tempo sem parar. Sempre que possível, faça paradas de descanso a cada 2 horas. Saia do carro e dê uma breve caminhada e alongada nos músculos. Assim a viagem será menos cansativa para seu corpo. Você ouviu Viagem Certa. Dicas para uma viagem segura com o seu carro. A sua melhor companhia. Bom gosto e qualidade no ar. É aqui. No ar. É coisa de louco! Não dá pra acreditar! Acredite se quiser. Em janeiro de 2015, a polícia da cidade de Manchester, na Inglaterra, encontrou um carro que havia sido perdido pelo seu dono há cerca de 6 meses. O espertão teve a proeza de esquecer onde havia estacionado seu BMW. O carro foi localizado em um dos andares de uma garagem de um grande edifício comercial. A boa notícia é que o dono do carro teve que pagar mais de 6 mil dólares em taxas de estacionamento. Valeu, cabeção! Acabou! É coisa de louco! Não dá pra acreditar! Estamos de volta com o programa... Gerar da Unidade, ao vivaço para todo o Brasil, juntinhos com vocês, segunda a sexta-feira, no horário das 10 horas da manhã. Mas eu estava falando acerca do culto do dia de ontem, e foi assim um culto poderoso na presença do nosso Deus, aonde verdadeiramente podemos vivenciar a ação do Espírito Santo através do poder da palavra de Deus e através também dos louvores que foram ministrados. É assim, foi demais. Palavra de ontem ministrada sobre mim receber os livramentos que vêm da palavra de Deus e através do louvor. Foi extraordinário o que Deus fez pela palavra, presença, né, do Espírito Santo e tudo mais foi derramado sobre as nossas vidas. Você não pode faltar. Você precisa participar dos cultos aqui na Igreja Cristã Apostólica Unidade Corpo, aqui em Itaipuaçu, Maricá, Rio de Janeiro. O endereço é a Rua Professor Carlos Menezes, quadra 119, lote 21, aqui em Itaipuaçu, Maricá, na antiga Rua 1, rua do Terminal Rodoviário Municipal. Cultos, às quartas-feiras, a partir das 19h30, aos domingos, a partir das 18h30, e também intercessão apostólica hoje, às segundas-feiras, a partir das 18h, e discipulado a partir das 19h30. E toda a primeira sexta-feira do mês nós temos a Batalha Santa e você não pode faltar. E eu tenho certeza que Deus vai impactar a tua vida, que Deus vai verdadeiramente mudar a tua história, ok? Em nome de Jesus. Eu quero mandar um abração para todo mundo que esteve aqui com a gente no dia de domingo, no dia de ontem, e também lá em Cordeirinho. Em Cordeirinho o endereço é Avenida Maísa 7252, entre as ruas 78 e 79. Praia, sentido Ponta Negra, Igreja Cristã Apostólica Unidade Corpo, ok? Vamos de mais música e já já voltamos com todos vocês, chegando agora Vaguinho e Thales Roberto, Momentos com o Senhor. Bom dia! Vou chamar pra cantar esse samba. Vamos lá! Vou chamar pra cantar esse samba abençoado comigo, Thales Roberto! É isso aí, Vaguinho, na pressão do Espírito Santo! Meu coração sente saudade dos bons momentos com o Senhor. Passava as noites acordado, cantando louvor, só louvor. Canta, Talé! Era tão bom quando eu sentia sua presença me encher. Era feliz e não sabia. E o seu amor era o melhor pra mim. Era o melhor pra mim. Era o

gosta de ouvir. Continue ligado. Já já, mais sucessos. O rádio é moderno, sabe se adaptar aos tempos e está sempre atual. O rádio transmite sentimentos, desperta sensações, une pessoas e divulga o seu produto de uma forma criativa e inovadora. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Anuncie no rádio. A sua rádio na internet. Eu tô ouvindo. Estamos de volta com o programa Gerar da Unidade, ao vivo para todo o Brasil, para todo o Rio de Janeiro, para toda Maricá, cidade linda, cidade completa. Aqui você tem lagoa, aqui você tem praia, aqui você tem montanha, aqui quase você tem foguete. Aleluia, cidade abençoada, amo demais essa cidade. E você tá ligadinho na Rádio Unidade Digital aqui em Maricá, no Rio de Janeiro, o programa Gerar da Unidade, que vai ao ar de segunda a sexta-feira no horário das 10 horas da manhã, juntinhos com vocês até o horário das 12 horas, até o horário do seu almoço. E para mim é um prazer, eu, apóstolo Adonai Luiz Souza, poder estar comunicando com você a palavra de Deus. E a gente começa segunda-feira na vibe, né? Muita música bonita, músicas com qualidades. Lógico, vários estilos. Rádio Unidade Digital, ela traz a diversidade de estilos, de músicas cristãs, contemporâneas, músicas gospels, né? Muita gente não sabe o que significa a palavra gospel. Bom, gospel quer dizer evangélico, evangélica, cristã. Então, a música gospel, naquilo que representa a sua excelência, você também encontra aqui na Rádio Unidade Digital, porque nós primamos em trazer para você o que há de melhor, lógico, o melhor para Deus, porque o louvor, a honra, a majestade é para Ele. Então quem diz que o samba, quem diz que o pagode, quem diz que o rap, quem diz que o rock, o pop rock, né? Quem diz que algum estilo pertence ao diabo? A pessoa às vezes fala, não, porque o rock é do diabo. Meu querido, o diabo não tem nada, ele não tem nem a chave do inferno, se você quer saber. Jesus desceu lá nos infernos, tomou a chave da mão dele, tirou o poder da morte, pisou na cabeça dele. Então Satanás não tem nada. O problema é que o diabo, ele é ladrão. Então o que ele quer fazer? Ele quer roubar aquilo que pertence unicamente a Jesus, aquilo que pertence a Deus, porque todo estilo de música pertence e é para o louvor dele. Então aqui na Rádio Unidade Digital, você vai encontrar essa diversidade. Muitas músicas, vários estilos, né? Que com certeza vão agradar o teu gosto, porque primamos em trazer um melhor para louvar a Deus. E esta é a Rádio Unidade Digital, 24 horas conectando Jesus ao teu coração. E por falar nisso, né? Eu quero aqui estender o meu abraço, um abração em nome de Jesus a todo mundo que está conectado com a gente agora, ao vivo, no programa Gerar da Unidade. Em especial, nosso querido Eduardo Marinho, né? O Eduardo está conectado com a gente desde o início do programa, né, Eduardo? Deus continue te abençoando poderosamente. O Eduardo é membro da Igreja Assembleia de Deus, Congregação Jardim Praia, aqui no Recanto, né, Itaipuaçu, Maricá. Eu quero mandar um abração para você, meu querido, em nome de Jesus. Uma das pessoas que nos apresentaram também, a cantora Letícia Araújo, né? O presbítero André, servos de Deus, que a gente tem tocado a música dela aqui, o Haja, um dos lançamentos, né, da nossa querida cantora serva do Senhor. E falar nisso, quero mandar um abração para vocês aí, Mato Grosso, Corumbá, né, na Assembleia de Deus, a todos que estão conectados com a gente. E não se esquece, vai lá na Play Store, baixe o aplicativo da rádio e você vai estar 24 horas por dia conectados com a gente, tá bom? É muito importante. Ah, mas eu não consigo, porque o meu sistema operacional é outro. Não tem problema. Você pode ir lá no www.icaunidadecorpo.com.br. Vai lá, www.icaunidadecorpo.com.br. E aí, você vai estar diretamente no nosso site. Fala nisso, você já foi no site da Rádio Unidade Digital? Então vai lá, faz uma visitinha, você vai ver muitos artigos, blogs, né, memoriais e tudo mais, que é notícias, destaque no mundo gospel, que traz para você informações preciosas, meditações, palavras, artigos, e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Eduardo, um abração para você, meu amigo, a você, toda a tua família, o Eduardo Marinho, nosso querido Ed, sua mamãe, sua irmã, todos aí da tua casa, todos da Assembleia de Deus, Congregação Jardim Praia, aí em Itaipuaçu, no Recanto, né, o pastor querido também, um abraço para ele, para sua esposa, todos os membros, em nome de Jesus, tá bom? Que Deus continue te abençoando. E eu quero mandar também um abraço pro meu querido apóstolo Diego Matos, é verdade. Apóstolo Diego Matos, que é da Igreja Pentecostal Sobrenatural de Deus, lá no Recife, em dois lugares. Meu querido apóstolo, amigo, servo de Deus, que breve vai estar com a gente aqui, é. Em nome de Jesus. Ele vai estar vindo para cá a partir de novembro e já estamos já na agenda dele para trazê-lo, para estar pregando a palavra de Deus aqui na Igreja Cristã Apostólica Unidade Corpo, né? Apóstolo Diego Matos, toda a sua casa, sua esposa, seus filhos, sua igreja e ministério, meu querido, um abração, um beijão no teu coração, te amamos demais, você sabe disso, e vamos aguardar sim, já para novembro, nosso querido apóstolo Diego Matos está com a gente aqui, né, em nome de Jesus. A todos que estão com a gente também conectados, o Espírito Santo de Deus venha te abençoar poderosamente, te dando um dia poderoso, em nome de Jesus. Nosso diácono José Cunha mandou pra gente um áudio agora, né? Ele mandou agora, nesse exato momento. Vamos ouvir o áudio dele? É muito legal a gente poder ouvir. Ó, diácono Cunha, vou botar ao vivo agora, hein? Eu não sei o que você mandou aqui, mas eu vou botar o áudio do nosso diácono. Fala aí, diácono José Cunha, nosso escudeiro, servo de Deus, em nome de Jesus. Bom dia, apóstolo Adonai, bom dia a todos. Bom dia. O programa Gerar da Unidade. Um abraço a todos. Uma boa segunda-feira e uma boa semana. Aleluia! Glória a Deus para você também, meu amigo. Em nome de Jesus. Que Deus continue te abençoando. Diácono José Cunha, que esteve ontem aqui na Igreja Cristã Apostólica Unidade Corpo, participando também do culto da unidade da família. Esse mover de Deus, esse quarto e último trimestre do ano do Avivar. Ele e a sua esposa, a nossa querida Márcia também, Deus abençoe tua vida, vieram direto do trabalho, gente, eles trabalham com buffet, muito legal, muito bacana, e eles não perderam a oportunidade de estar na igreja, então olha só que legal, às vezes a pessoa fala assim, mas apóstolo, eu vou chegar tarde porque eu estou vindo do trabalho, não tem problema, o maior exemplo disso nós temos aí de muitas pessoas na igreja, inclusive quero mandar um abraço, eu e a bispa, para a nossa querida Renata Reis, né, a Renata, que é membro da igreja aqui, da Unidade Corpo, para os seus filhos, o Luca, a Lara, toda a sua família, porque a Renata também é uma das pessoas exemplo nisso. Quando ela pode, ela sai do trabalho, chega às vezes, né, um pouco atrasada, mas ela vem para a igreja. Ô, gente, mas ela também chega no horário, né? Senão vai parecer que a Renata só chega atrasada, meu pai do céu. Não. Mas eu tô dizendo, às vezes ela chega pouquinho do horário, mas ela vem para a igreja. Então essa coisa, essa história de que, ah, sabe, é muito difícil, porque eu vou chegar atrasado, eu não gosto de chegar atrasado. Olha, querido, se você não consegue chegar no horário por uma questão de trabalho, né, por uma questão de trânsito, o mais importante é você chegar, né? Você não conseguiu chegar no horário, ok, mas você veio à casa de Deus, e quem vem à casa de Deus jamais volta de mãos vazias, é... É? Jamais volta de mãos vazias, porque Deus não permite. Então não importa o que aconteça, venha para a casa de Deus, porque Deus tem grandes vitórias para trazer para a tua vida. Renata, toda a sua casa, queremos mandar um abração para a nossa querida obreira Silvânia Costa, que fez aniversário, né? Yes! Parabéns, Silvânia, a você mais uma vez. Nossa querida Nayara, também serva de Deus, esteve aqui com a gente, né? Em nome de Jesus, pastora Sônia Antunes, também sua casa, sua família. Ai, meu Deus, mais gente. O Felipe, gente, yes! O Felipe, a Bia, o Murilo, que também estiveram aqui. E os demais, a Marilene também, lá em Cordeirinho. Marilene, um abração, beijão no teu coração, meu e da bispa. Te amamos demais. Então, todo mundo tá ligadinho com a gente. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que o Senhor nosso Deus, ele venha os fortalecer mais e mais, para que vocês possam estar vindo à casa do Senhor. É muito importante. Nós estávamos conversando ontem com uma querida nossa e estava falando exatamente isso. Período de 2-3 semanas sem vir à igreja, Nossa, parecia que, sabe, tinha acabado o mundo. Começou a ter problemas espirituais, problemas emocionais. Por quê? Porque é a falta da palavra de Deus. Jesus diz assim na sua palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Yes. Então, quer dizer, nós não podemos só viver pelo aquilo que alimenta, por aquilo que alimenta a nossa carne. Nós somos seres humanos? Somos carne? Somos. Mas não somos somente carne. Nós temos alma e espírito. O espírito de vida que nos conecta com Deus. Mas a alma, que somos nós, precisa também de alimentação. Por isso Jesus declarou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por isso que você não pode deixar de comparecer à igreja. Você não pode deixar de comparecer, fazer parte do corpo de Cristo, né? E receber o alimento vivo, fresco, o pão, que é a palavra do Senhor. Por exemplo, ontem foi assim, extraordinário a presença de Deus. Eu não estou aumentando nem diminuindo. Quem esteve aqui na igreja, como o Diácono Cunha esteve, sabe do que eu estou falando. Como Deus falou conosco. Nós ministramos a oração do agir de Deus nesse mês de outubro, né, nesse trimestre do avivar de Deus. E assim, foi uma ação de Deus de libertação, de cura, de unção, de derramar. E eu estou falando aqui no estúdio, estou me arrepiando, sentindo a presença de Deus. Então você não pode ficar fora desse mover. Você não pode ficar fora do agir do Espírito Santo. Nós estamos vivendo os últimos dias, né, da volta de Jesus Cristo para a igreja. E aí você vai fazer o quê? Vai ficar dando mole? Não. Oh, não. Não pode. De jeito nenhum, não pode dormir. Não pode ficar parado, extasiado, né? Ficar completamente inerte. Aquilo que está acontecendo. Os sinais estão aí. E nós precisamos despertar. Então, venha para a igreja. Venha buscar o Senhor. Ah, mas apóstolo, é cansativo. Poxa, hoje é segunda-feira, tem que ir para o discipulado, tem que ir para a intercessão. Querido, olha só, não me leve a mal falar. Se você viver olhando para aquilo que é cansativo, você nunca vai poder fazer nada. Né? Você nunca vai poder conquistar, andar. Porque tudo vai ser um motivo de cansaço. Então o que você tem que fazer? Decidir se levantar. A palavra do Senhor nos mostra exatamente o momento em que Paulo passou por isso. Né? Paulo passou, 2 Coríntios, né? A palavra de Deus nos mostra isso. Ele passou por um momento em 2 Coríntios 12, 9, em que ele ficou muito fraco. Fraco mesmo. Mas o que deu condições para Paulo ficar de pé? Foi a graça de Deus, foi o poder de Deus. E esse é um tempo que nós não podemos ficar olhando e potencializando a nossa fraqueza. Dificuldades e lutas e fraquezas vamos ter todos os dias. Mas o que faz a diferença é o poder de Deus que buscamos no seu altar. Tá bom? Então não falte. Quarta-feira é quarta de poder. Então, ó, quarta-feira é o dia que você tem que se decidir, se levantar para se encher do poder do Espírito Santo. Quarta-feira, 19h30, aqui na Unidade Corpo Itaipuaçu, nós te aguardamos. Venha buscar o Senhor, 19h30, rua Professor Cardoso Menezes, quadra 119, lote 21, aqui bem pertinho da rua 42, na antiga rua 1, ao lado aqui do ar-condicionado do Denis. E falar nisso, ô Denis, um abração para você, meu querido, ó, que Deus continue te abençoando poderosamente, em nome de Jesus. Então vem estar aqui na Unidade Corpo quarta-feira, quarta de poder, eu tenho certeza que Deus vai, assim, potencializar o poder e a unção e a glória dele sobre a tua vida, em o nome de Jesus. Alcançando o nível máximo em audiência. Enquanto isso, a concorrência tá lá embaixo. Chegando agora, Praying Shakers, I Gotta Praise. I got it. Você ouviu aí, Plenum Shakers, a grana Praise, eu vou louvar, não sai daí. As mais pedidas e tocadas em todo o Brasil, você ouve aqui. Continue ligado, já já mais sucessos. Como seria o seu dia perfeito? Quero dizer, o seu dia ideal. Um dia em que você vai pra cama e pensa assim: esse foi o dia mais incrível. É assim que eu quero que a maior parte dos meus dias e da minha vida sejam. Exatamente assim. Como seria esse dia perfeito pra você? Eu sou aquele que controla se terei ou não um bom dia. Todos nós definimos se os impactos negativos terão um bom ou um mau impacto em nossas vidas. É a sua mentalidade. A sua mente é um campo de batalha. Ninguém pode definir se você terá um bom dia ou não. Somente você e sua mente. Você deve criar uma rotina diária que você faz todas as manhãs, ou pelo menos na maioria dos dias, que te põe no controle de si mesmo e do seu dia. É isso que eu faço, e há como explicar o poder que eu alcanço com isso, de começar bem o meu dia e ser maior que minhas desculpas e estar sempre no controle. Primeiro e mais importante, acorde na hora. Quando o alarme tocar, tire esse traseiro da cama. Por que isso é importante para a persistência? Porque a primeira decisão que você está fazendo no dia é a de se levantar e se mover. Isso significa que você e a sua persistência é maior que as suas desculpas. Que sua persistência é maior que o sentimento de preguiça. E que você está persistentemente vencendo o sofrimento que sempre freia você. Você não precisa mais ser vítima do passado. Você não precisa mais ser vítima de um futuro onde você projeta apenas a negatividade. Você não precisa ser vítima de qualquer coisa que algum dia alguém disse sobre você. Você não precisa mais ser uma vítima do que disse sobre si mesmo. Você não precisa mais ser uma vítima de nada. Afirme sua visão todos os dias. E não afirme como: eu tô tentando, eu desejo, eu quero. Eu sou. Todos os dias a expressão eu sou é a força criativa do universo. tudo que você definir como eu sou, você irá se tornar. Você diz, eu tô cansado, eu tô frustrado, eu tô sozinho. Eu acho que você está apenas chamando mais disso. Então o princípio de tudo é você fazer essa mudança e começar a atrair o que você quer para sua vida. Três perguntas que você tem que se fazer regularmente. Pergunte como eu posso crescer, o que eu posso doar e o que eu posso celebrar. Essas são as três perguntas com as quais você tem que viver, porque assim você estará evoluindo como um ser único. Você tem que se perguntar todos os dias, como eu posso crescer hoje? Então no fim do dia você não será mais a mesma pessoa que saiu da cama pela manhã. Você teve uma visão, teve uma revelação, você praticou algo novo, você tentou algo novo, então você se tornou mais você mesmo. Como eu posso crescer hoje? Eu não quero ser mais a mesma pessoa daqui a 365 dias. Eu quero evoluir, eu quero me tornar mais eu mesmo, eu quero me expressar melhor. A segunda coisa que eu quero que você faça, antes de olhar o seu e-mail, antes de atender o seu telefone, antes de navegar na internet e checar o WhatsApp e olhar as novidades nas suas redes sociais, antes de pegar em seu telefone, por favor, descubra suas duas prioridades do dia. Essas são as coisas que mais importam para você. Seja poupando dinheiro ou garantindo que você está focado apenas nisso. Seja mudando como você trata o seu esposo, a sua esposa, ou as suas crianças, ou até mesmo a pessoa com quem você está. Não importa quais são as suas duas prioridades, tenha em sua mente antes de pegar o seu telefone. Por quê? A razão é por causa da persistência. A razão é porque eu quero que você tenha um bom dia. Vivendo o momento. Vivendo para hoje. Esteja animado com onde você está hoje e aproveite o máximo e aproveite cada momento. Viva cada dia como se fosse o último, porque em um dia desses você estará certo. Aproveite a jornada. Sucesso é jornada, não é destino. Então viva o momento e aproveite o momento. Eu ainda tenho que superar a negatividade. Eu ainda tenho que me levantar da cama todos os dias. Eu ainda me estresso em alguns dias. Alguns dias eu me questiono. Alguns dias eu tomo más decisões. E é justamente como você supera isso, como você lida e como você prossegue. Você sabe o que torna um dia ruim? O que faz ser um dia ruim é você viver com sono. Começa tarde o seu dia e fica olhando viciadamente suas redes sociais. E aí você olha pro seu Facebook, no seu Instagram, você vê o feed das outras pessoas e você fica dizendo para si mesmo, oh meu Deus, eles estão de férias, ou poxa, eles parecem tão bem de vida. Se você começar o seu dia olhando para isso, você nunca vai ter um bom dia. Você tem que começar o seu dia levantando-se na hora. Não pegue o seu telefone enquanto não tiver feito essas duas coisas. Eu acredito que a maior razão pela qual as pessoas têm dias ruins é porque elas veem mais o que os outros estão fazendo, ao invés de ter foco e disciplina na sua própria vida. Foque em você primeiro. Isso não é orgulho, é amor próprio. Agora 11 horas, 12 minutinhos. Incomparável. Chegando agora, Júlia Vitória e a canção Vem. Deixa o fogo queimar. deixa o céu se abrir. Eu quero ouvir o leão rugir. Deixa o fogo queimar. Deixa o céu se abrir. Eu quero ouvir o leão rugir. E vem como chuva. Vem. Você está no programa Gerar da Unidade. Aqui, a música não para. Chegando agora, Freddy Common, ao vivo, Praise Belong to You. I wanna know, is anybody free to worship? O louvor pertence a você. Is anybody free to worship? Calvin, hit me with that. Gave his life to make us clean. What an awesome price was paid. I lifted my voice, saying, I love you. Thank you, thank you. Know what I'm saying? The Lord of my life forevermore. That's how I was laying. All the nations, all the people. If you love him, let me hear you say, we lift your name on high. The Savior. Said it before, I'm saying it now, and I'll be saying it forevermore. All power belongs to you. I lift up my voice to say I love you. Holy, holy, Lord God Almighty, who sits on the throne of my heart all day and night. All the brothers, sisters. Sucesso. Continue ligado. Já já mais sucessos. Baixe seu aplicativo da Rádio Unidade Digital na Play Store. É simples, só colocar Rádio Unidade Digital e escutar a melhor rádio do Brasil. Também pode nos escutar acessando nosso site www.unidadedigital.com.br.

Você está ouvindo aí Casorship, Vento Impetuoso. Aleluia. Vamos agora à palavra da unidade do dia. E a palavra da unidade do dia de hoje está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. E esta palavra, ela diz desta forma: então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amém? Glória a Deus. Não há como nós dimensionarmos o momento da nossa era com 50 anos ou 100 anos atrás. Porque o que hoje vivemos está muito aquém daquilo que os nossos avós e até pais viveram. Mas nunca também houve um tempo de fraqueza espiritual como o tempo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E é lógico que cada momento que chega perto a volta do Senhor Jesus, é normal que as coisas fiquem mais difíceis. O Senhor Jesus declarou: por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos iria se esfriar. Mas ele disse que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Mostrando que o quadro que iria se viver antes a volta do Senhor Jesus seria exatamente um quadro de fraqueza. Fraqueza de que forma? Fraqueza espiritual. E por que isto acontece? Nós sabemos que vivemos uma guerra espiritual muito grande. Por todos os lados, o império das trevas, o império do diabo, ele tenta nos parar. De todas as maneiras, tentando investir contra a nossa família, contra o nosso trabalho, os nossos negócios, investindo contra o nosso coração, o nosso emocional, psicológico, o diabo e os seus demônios fazem de tudo para nos parar. Fazem de tudo para que nós não venhamos a prosseguir na carreira que Cristo nos propôs. A grande verdade é que Satanás tem trabalhado em várias vertentes e as principais, uma delas eu posso enumerar para você, que é exatamente a distração. Nunca se houve um tempo aonde o diabo mais investiu em distração do que este tempo que nós vivemos. E por que eu estou correlacionando a distração? Porque ela, quando aplicada na vida de uma pessoa que serve a Deus, mina todas as forças desta pessoa. E não obstante, isto não aconteceu diferente com o apóstolo Paulo. Porque Paulo foi chamado por Deus para viver um grande propósito. O Senhor o escolheu para ser apóstolo do Evangelho. E o melhor, ele seria um dos apóstolos primaz que iria desbravar um grande caminho para que o Evangelho não chegasse somente em Jerusalém e em Israel, mas que chegasse a todo o mundo possível. O Senhor Jesus, quando aparece a Paulo no caminho de Damasco, ele estabelece o chamado dizendo que para isso o colocou, para isso o chamou, para isso o ungiu, o nomeou, para ser apóstolo dos gentios. Isto é, alguém que seria o mensageiro, o pregador, aquele que é o enviado de Deus para poder anunciar o evangelho do reino a todas as nações. Paulo, ele aceita o chamado. Paulo, ele é marcado por Deus Paulo tem um verdadeiro encontro com Jesus e, por que não dizer, Jesus tem um grande encontro com ele. E quando isso acontece, a vida de Paulo muda. Ele deixa de ser chamado de Saulo para ser chamado de Paulo. Jesus muda o seu nome, Jesus muda a sua personalidade, Jesus muda o seu caráter, suas perspectivas, objetivos e transforma os projetos dele, Jesus, os projetos de Paulo. E Paulo inicia uma grande carreira, ele obtém grandes perseguições, muitos na igreja acabam tendo um preconceito, muitos acabam desconfiando até de que Paulo poderia não estar verdadeiramente convertido a Cristo, que ele poderia estar interpretando, fingindo para se infiltrar e para poder trazer algo muito maior, prejudicial à igreja. Paulo, ele se afasta da igreja de Jerusalém e fica por um determinado tempo longe dos irmãos. Mas o Espírito Santo levanta Barnabé e este busca Paulo. Novamente ele é apresentado à igreja e o Espírito Santo diz: separai-me para mim a Paulo e, lógico, a Barnabé para a obra que os tenho chamado. Nenhum apóstolo como Paulo pôde chegar tão longe. Nenhum apóstolo na Bíblia, após Pedro, pôde ter uma experiência como Paulo obteve. Mas não fique pensando que a vida de Paulo foi fácil. Não fique acreditando que tudo foi muito glamuroso, pop. Porque quando Paulo ele aceita pregar o evangelho, viver o chamado, anunciar que Jesus iria voltar, lógico que o império do diabo se levanta contra ele. E o pior, Paulo sente na sua própria carne a dor, porque se levanta um espinho e ele chega a comentar, dizer, um mensageiro do diabo que vivia esbofeteando ele, isto é, alguém que poderia viver perseguindo ele, caluniando ele, acusando ele de crimes que ele cometeu contra a igreja, contra Cristo. E você sabe, a palavra diabo quer dizer acusador. E além desta pessoa ou alguém ser um espinho, esbofeteando ele, acusando, esta pessoa se tornava também um Satanás. E você sabe, a palavra Satanás quer dizer adversário. Então Paulo, no caminhar do seu ministério, no caminhar do seu propósito de pregar o evangelho, viver o chamado, ele vivia sendo perseguido. E essa perseguição se instaurou tão intensamente que Paulo começou a ficar fraco. Satanás levantou uma distração e Jesus permitiu isto. E Paulo, nessa distração e nessa perseguição, começou a ceder. Começou a se sentir pressionado por todos os lados. Pressionado, quem sabe, a parar. Pressionado, quem sabe, a desistir. Pressionado a ficar estagnado. Mas foi nesse momento que Paulo começou a pedir a Deus para que de alguma forma parasse isso. Para que de alguma forma o Senhor tirasse o espinho. Para que o Senhor tirasse aquilo que potencializava a sua natureza humana. Sua natureza pecaminosa. Aquilo que não lhe gerava força, pelo contrário. Paulo orava a Deus para que tirasse aquilo que gerava fraqueza. Mas foi exatamente neste ponto. Aí, nesse ponto, que Paulo recebe uma das maiores revelações. Que quando ele pensava que era forte, na verdade, ele era fraco. E por quê? Porque em algum dado momento, Paulo se garantiu na sua sabedoria. Em algum dado momento, Paulo se achava forte espiritualmente. Porque ele acreditava que a força que vinha para ele vinha apenas das suas orações, apenas dos jejuns que ele fazia, da entrega, da carreira proposta. Então Paulo muitas vezes poderia se enganar com a sua autossuficiência, com a sua experiência. E quando ele pensava ser forte, aí é que ele era fraco. Mas foi exatamente tendo o espinho na sua carne, sentindo a realidade da sua fraqueza humana, percebendo quanto pó, miserável ele era. No momento que ele chama por Jesus e pede para tirar isto, Jesus disse claramente para ele: Paulo, a minha graça te basta. O que você pede, Paulo, não é necessário, porque o meu poder se aperfeiçoa naquilo que é a sua fraqueza. E então Paulo compreende, agora com gratidão, de boa vontade, eu devo me gloriar nas minhas fraquezas. Por quê? Porque às vezes, quando nós olhamos para as nossas fraquezas, às vezes, quando nós percebemos o quanto somos limitados, nós não nos alegramos nisso. Porque, na concepção humana, se alegrar da fraqueza é uma derrota. Mas Paulo compreendeu que naquele momento que ele iria se gloriar na sua fraqueza, ele compreendeu que naquele momento repousava sobre ele o poder de Cristo. Por quê? Porque quando ele pensou estar forte, aí é que ele estava fraco. Por quê? Porque quando ele pensava estar forte, não havia repousado sobre nele a autossuficiência, o poderio do poder de Cristo. Porque ele estava andando segundo a sua força. Mas quando ele se sentiu fração, Paulo, quando você está fraco, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Esta palavra nos mostra o quanto somos necessitados e dependentes da força que é em Cristo. Eu não sei como você está, eu não sei como está a tua vida, mas uma coisa eu posso te garantir. Por mais que agora, neste momento, você se sinta incapacitado de vencer, você sinta que as tuas forças estão indo embora ou que você não tem nenhuma força mais, e isto te leva a convencer de que você deve parar porque você não vai suportar, a palavra de Cristo para você hoje é: continue. Continue. Ande mais um pouco. Não é porque você se sente fraco que Deus abandonou você. Não é porque você se sente incapacitado é que Deus não vai capacitar você. Pelo contrário, é nesse momento que você sente que o teu corpo, que você sente que você não pode coisa alguma, é que o poder de Deus te faz poder todas as coisas. E esta capacidade vem não pela tua força, mas vem pelo Espírito de fortaleza de Deus. Então não volte atrás. Não retroceda. Continue. Caminhe mais um pouco. Olhe para o alto. Coloque nos teus lábios louvores a Deus. Tome posse da palavra do Senhor. Tome posse da palavra apostólica que Deus te dá neste dia. Porque aí você vai perceber que tudo que você tem, que tudo que você almeja e tudo que você vai obter, vem do poder de Deus que se aperfeiçoa na tua fraqueza. Porque pensando estar fraco, não se engane. É aí que você é forte. É nesse momento, é nessa hora que você pensa que está fraco, é que você está recebendo o poder de fortaleza de Deus, porque ele faz do fraco forte. Creia. Levante a tua cabeça. Enxuga as tuas lágrimas. Porque o Senhor, teu Deus, é contigo. Independente dos teus pecados, independente da sua insignificância humana, independente das tuas fragilidades, independente dos teus erros, Jesus é a tua força. Ele é o poder que canaliza o seu espírito e nos levanta e nos põe de pé. Fique de pé, porque a graça de Deus te basta. Fique de pé, porque a graça de Deus te fortalece. E como Paulo declarou, tudo posso naquele que me fortalece. Palavra da unidade do dia. Mas conmigo estás, perfecto, más gracia me das. Favor, tú siempre me das. No lo merezco. Israel Houghton, Lil Reed, Lucia Park, No Hay Palabras. Eres la gracia de Dios. Vamos a essa hora em intercessão apostólica. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, nós te bendizemos por tua bondade, por tua misericórdia. E agora em unidade corpo contigo e em nome de Jesus, nós entramos em oração, intercessão, juntamente com todos os ouvintes da Rádio Unidade Digital e também do programa Gerar da Unidade. Nós vivemos, meu Deus, dias complicados, dias difíceis, onde Satanás tem minado a força espiritual de muitas pessoas. Pessoas, meu Deus, que têm perdido a vontade, o prazer de estar na tua casa, de ouvir tua palavra e até mesmo de te adorar. Nós temos, meu Pai, vivido os tempos finais e o Senhor mesmo declarou na tua palavra para que aquele dia, o dia da tua volta, não nos pegasse desapercebidos, para não ficarmos amarrados, sobrecarregados com as coisas desta vida. Por isso, nesta hora, eu oro, Pai Santo, por esta pessoa que está com fraqueza, esta pessoa, Senhor, que se sente completamente sem forças espirituais para caminhar. Pessoas, meu Deus, que estão neste momento, meu Pai, completamente fracas na fé, que não consegue mais acreditar, que não consegue mais crer, meu Deus, que algo da tua parte poderá acontecer em suas vidas. Pessoas, meu Deus, que foram decepcionadas em igrejas, decepcionadas por autoridades espirituais. Pessoas, meu Deus, que presenciaram escândalos. Pessoas, meu Deus, que não suportaram a pressão da batalha espiritual. Pessoas, meu Deus, que por questões até, meu Deus, fúteis, deixaram Satanás minar sua fé. E com isso, Pai, vendo as situações do dia a dia acontecendo, estas pessoas, meu Deus, começaram a ficar fracas, a perder, meu Deus, o brilho, a perder a chama do teu espírito. Pessoas, meu Deus, que são de ministérios, pastores, pastoras, bispos, bispas e até apóstolos, que por causa do desgaste do ministério, por causa da ingratidão muitas vezes do rebanho da igreja, por causa das dificuldades financeiras e até matrimoniais, Pai, essas pessoas no ministério acabaram ficando fracas espiritualmente. E infelizmente, meu Deus, eu oro por essas pessoas que ficando fracas até cometeram pecados contra Ti. Pai Santo, eu clamo nesta hora para que a graça derramada que esteve sobre a vida do teu servo apóstolo Paulo, esta mesma graça, este favor do Senhor, venha agora fortalecer com o teu poder esta pessoa. Tu és o Deus poderoso que pode fortalecer o fraco. Tu és o Deus poderoso que renova, meu Deus, as forças daquele que não consegue ter ânimo. Jesus, eu oro para que o Senhor tire agora toda a ação maligna de Satanás, tudo aquilo que o diabo estabeleceu na mente, no coração desta pessoa, para que ela não vá mais para a igreja, para que não trabalhe mais na tua obra, para que não te sirva. Jesus de Nazaré, Espírito Santo de Deus, eu oro, meu Deus, para que tu avive, para que o Senhor faça despertar a chama do teu Espírito no coração desta pessoa. E esta pessoa receba da tua presença agora, porque é a tua graça que nos fortalece. Eu estou de pé por causa da tua graça. A tua igreja está de pé por causa da tua graça. É o teu favor, aleluia. É a tua misericórdia que nos mantém de pé. A tua palavra declara que é a razão pela qual nós não somos consumidos por tua ira. É a tua misericórdia que se renova manhã após manhã, aleluia. Então que esta graça se derrame sobre a vida desta pessoa. Perdoa os pecados, meu Deus. Perdoa os pecados, as falhas. Lava com teu sangue as vestes espirituais. Renova o óleo na cabeça desta pessoa. que esta pessoa que vivia triste e depressiva, sendo acusada dia e noite pelos pecados pelo diabo, ela sinta agora a justificação do teu espírito. Pois quem tentará acusações contra os ungidos de Deus? Tua palavra declara, é o Senhor quem os justifica. Pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Oh Espírito Santo, traz essa justificativa para o teu servo agora. Traz essa justificativa para a tua serva agora. Lava as vestes, lava a boca, a língua, a mente, o coração. Renova o óleo na cabeça. Aleluia. Traz o teu avivar na vida espiritual do teu servo e da tua serva. Essa pessoa que estava afastada do evangelho, traz de volta, levanta, ergue, restabelece, aviva com teu Espírito Santo. Desperta o fogo. Aleluia. Desperta o chamado. Traz avivamento. Derrama da tua graça. Derrama da tua graça. Em o nome de Jesus agora. Quebra as amarras de Satanás dos vícios. Quebra os grilhões do diabo, de todas as ações malignas e satânicas. Toda a sentença, toda a palavra de maldição familiar, hereditária, toda a doença do diabo, enfermidade, sai em nome de Jesus agora. E que esta pessoa, Pai, receba o benefício da tua graça. Seja tocado pelo teu Espírito, seja tocado pelo teu poder. Em unidade corporamos, para a glória do Deus Pai, para a glória do Deus Filho, e para a glória do Deus Espírito Santo, em o nome de Jesus, amém e amém. Aleluia, aleluia. Uma grande unção de Deus está sendo derramada sobre a tua vida agora. É a graça, querido. É a graça de Deus que te mantém de pé. Receba a unção do Espírito Santo no teu coração. Receba perdão de Jesus Cristo. Receba o recomeço. Receba da parte de Deus o seu avivar, o seu poder, sua shekinah, seu cavote. Porque a glória de Deus está aí agora. E a partir de hoje, o Senhor te põe de pé. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. E presença de Deus. Oh, como eu quero que você sinta a presença do Espírito que eu estou sentindo aqui nesse estúdio. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está fazendo recomeçar o teu chamado. A obra de Deus não vai parar na tua vida. A obra de Deus não vai parar na tua vida. A palavra de Deus ainda será pregada através da tua boca. Oh, aleluia. O altar do Senhor está fumegando e você ainda vai cantar muitos louvores ao Senhor. Você é adorador, você é uma adoradora. Deus tem um chamado contigo, Deus tem propósito e compromisso contigo. Não adianta o diabo tentar determinar alguma coisa na tua vida. A última palavra vem de Deus. Então se levante, porque hoje o Senhor muda a tua história. Em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Nós vamos ficando por aqui, em nome de Jesus. Eu quero mandar um abraço para todo mundo que nos acompanhou até esse momento. A partir das 22 horas, nós teremos a reprise do programa Gerardo da Unidade. Se você não consegue, né, nos ouvir, se você conhece alguém que gostaria de ouvir o programa Gerardo da Unidade, fala para essa pessoa. A partir das 22 horas, de segunda a sexta-feira, 10 horas da noite, nós voltamos com a reprise. Não vai estar ao vivo, mas estará o programa reprise para você acompanhar e também ser abençoado. Em nome de Jesus. Que Deus continue te abençoando poderosamente. Vem aí às 10 mais e continue ligadinho no programa. Em nome do Senhor, aliás, na programação da Rádio Unidade Digital. Foi bom demais, minha gente. Foi bom demais mesmo. Eu te aguardo amanhã nesse mesmo horário, a partir das 10 horas da manhã até o meio-dia, em nome de Jesus. Chegando para vocês a programação da Rádio Unidade Digital, e nós voltamos em nome de Jesus amanhã com muita música legal, muita coisa boa chegando para você em nome de Jesus. Fica na paz, minha gente, um beijão para todos. E em nome de Jesus, até amanhã, às 10 horas da manhã, em nome de Jesus. Paz! Tchau, tchau! already gone. If he watches, yeah. Every sparrow, how much more will he call? How much more will he call? If he dresses a lily with beauty and strength, how much more will he call? How much more? Pedidas e tocadas em todo o Brasil. Você ouve aqui.